Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas de hoje, você participa do nosso, dos nossos bate-papos sempre pelo 991248325 ou pelo 992042222. Eu quero começar aqui esse primeiro bloco aqui do programa de entrevistas, mandando um grande abraço pro Antônio Vitor dos Santos, tá ouvindo a gente lá em Bom Despacho. É o Antônio Vitor dos Santos, é o pai do Sargento Godoy, que já está aqui comigo. Tá aqui, viu, seu Antônio? Tá aqui comigo, do meu lado. Tudo bem, Sargento Godoy? É um prazer estar recebendo o senhor de novo. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pássaro da Ilha FM. Mais uma vez, é um grande prazer estarmos aqui para estar nesse bate-papo, conversando com você, com a população, mostrando transparência no serviço da Polícia Militar que é realizado aqui em Guaranés. Prazer é todo nosso. Infelizmente, o Major Matos, né, que viria aqui junto com o senhor, teve um imprevisto, não pôde vir, mas em breve ele volta, né? Não, com certeza. Ele pediu até para se desculpar com os ouvintes, com vocês na rádio. Ele teve um imprevisto, teve que viajar, mas com certeza ele virá numa outra oportunidade. Major Matos, que chegou recentemente aqui, ele cuida, então ele comanda Guaxupé, Guaranés, São Pedro União, Bom Jesus da Penha, Juruá, Muzambim, Monte Belo e Nova Resende. O né? Que ele está encontrando nessas cidades aqui, em particular em Guaranés? Como é que ele encontra a Polícia Militar aqui, sargento? Olha, assim, ele, nós, assim, conversa com ele, ele é uma pessoa, assim, muito boa, uma pessoa que eu já conhecia já há tempo, já, porque desde quando eu fiz escola de soldado, no 12º Batalhão em Passo, na ocasião, o seu Major Matos era sargento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, que posteriormente veio a se tornar uma outra instituição. Mas ele, assim, ele já está acostumado com a questão, assim, do serviço operacional, que ele trabalhava na cidade de Nova Serrana. Então, assim, eu creio que ele não está tendo dificuldade, até porque ele conhece a região. Ele conhece a nossa região, que ele já trabalhou em Passos, tudo também, conhece a nossa região e, assim, ele tem tido o apoio do nosso pessoal, o apoio dos policiais que estão aí. Estamos aí dispostos a ajudá-lo no que for preciso. Ele é de Passos, né? Isso, ele a família dele é de Passos. Mas dá para sentir diferença? O tenente coronel Aureci ficou muito tempo aqui. Dá para sentir já a diferença de comando de um para o outro, sargento? Bom, a gente vê, esses são ambos extremamente profissionais, né? Todos os dois são pessoas, assim, muito profissional, tudo. E, assim, a polícia, nós temos diretrizes de comando, de policiamento. Então, a gente não sente muito essa diferença, porque nós temos diretrizes que tem que ser seguida no nosso dia a dia. Independente de quem está no comando. Isso, são normas internas, diretrizes que a polícia tem que seguir. Quem for o comandante tem que seguir essas diretrizes. Então não dá para sentir muita diferença da maneira que comanda um para o outro? Cada um tem sua peculiaridade, né? Cada um tem sua forma de agir, assim, mas as diretrizes são as mesmas, mas, assim, são ambos extremamente profissionais. Tá, mas o senhor, tudo bem, eu concordo, mas o senhor, por exemplo, quando veio para Guaranés, mudou completamente a maneira de agir. Implantou alguns programas e tal, e isso não era feito até então. Quer dizer, muda alguma coisa, sabe? Não, assim, cada um tem uma autonomia para agir dentro da, logicamente, nós agimos dentro de diretriz, mas cada um pode implantar um projeto, que nem o senhor Major Matos também está com um projeto em andamento em Guaxupé, que é com menores também, que está fazendo lá, começando, lançou esse projeto, até foi muito bem aceito pela prefeitura de Guaxupé. Então, cada um tem uma forma de agir sob o seu comando, é lógico, não são iguais os comandos, mas cada um, e, assim, o tempo que ele está ainda não é muito tempo, tem três para quatro meses, ainda não dá para a gente ter essa avaliação. A gente sabe, já conhece que é um profissional extremamente competente, que trabalha, mas a gente não tem como, assim, vamos dizer assim, fazer essa comparação de um pelo outro pela questão de tempo. Tempo foi muito pouco ainda, né? Isso. E que avaliação que dá para fazer, então, do Sargento Godoy aqui em Guaranés com tanto tempo? Já quantos anos já, Sargento, aqui em Guaranés? Estamos indo para 6 anos. 6 anos já. De trabalhos aqui na cidade de Guaranés. Como é o comando do Sargento Godoy, então? Avalie para mim esse comando, por favor. É aquilo, é uma coisa assim, eu acho que a gente se autoavaliar é muito complicado. A gente falar da gente mesmo é muito complicado. O que eu posso dizer, assim, que o trabalho que nós fazemos, vamos dizer assim, o trabalho conjunto, Polícia Militar, população, comércio, prefeitura, outros segmentos, Poder Judiciário, nós temos procurado fazer um bom trabalho em conjunto. Porque eu falar só de mim seria meio complicado, porque a gente fala que a gente tem recebido o apoio da população. Mas esse é um diferencial do senhor, procurar conversar com todos os poderes, com a população, para comandar da forma que o senhor comanda aqui em Guaranés? A gente acha o seguinte, o comando não pode ser isolado. Você não pode querer fazer tudo sozinho, até porque nós não temos condições de resolver todos os problemas sozinhos. Então, essa aproximação que a gente procura ter, essa interação com a comunidade, com outros poderes, com outras autoridades do município, isso tem trazido um benefício não para a gente, para a comunidade, que a gente vê assim, que deve ser dessa forma. A gente sabe que muitas vezes tem comandos que se isolam, não gostam de ter esse contato, mas hoje, nós, com a atual conjuntura que nós vivemos, não tem como você fazer policiamento se não houver participação comunitária. Hoje tem, a Polícia Militar de Guaranés, ela tem essa parceria com a população, com o povo mesmo, com a população de Guaranés. A população ajuda, contribui com a polícia, claro, também contribui com a população? Com certeza. Hoje nós podemos falar que há uma integração muito grande entre comunidade e Polícia Militar. Muito maior do que há 6 anos atrás, quando o senhor chegou? Com certeza. Podemos avaliar, sim, com certeza. Porque nós vemos o que hoje? A Polícia Militar é bem mais próxima dos comerciantes. Inclusive, nós temos uma modalidade de policiamento, que nós, essa rede de comércio protegido, o policial visita os comércios, faz contato com os comerciantes, para saber o que está ocorrendo, porque se a gente ficar isolado, nós não conseguimos informações. É só indo até a comunidade. Então, nós fazemos reuniões através do CONCEP, com o Serginho, que é extremamente atuante, presidente do CONCEP já há 4 mandatos, extremamente atuante, que tem ajudado muito a Polícia Militar. Então, essa interação da polícia e a comunidade é o que tem trazido bom resultado. Então, eu imagino que alguém em casa agora está falando assim, eles cuidam lá das empresas, mas esquece da população. E aí, como é que é o cuidado feito com a população? Não, com a população também nós fazemos reuniões em bairros, com localizar em bairros mais afastados. Nós vamos, inclusive na zona rural, nós estamos lançando um projeto aí de rede de fazenda protegidos. Então, não é só o comércio. É lógico, nós temos assim uma interação com o comércio, que até é feita através da associação comercial, que na gestão do Paulo foi desenvolvido esse trabalho, que foi um trabalho excelente que nós fizemos juntos, mas o comércio e a população também. Com a população nós temos o trabalho com as crianças, que nós vamos nas escolas, que a gente acha que hoje esse trabalho com a criança e os frutos maiores que nós temos colhido com isso. Porque a criança hoje, se você conseguir dar algum valor para a criança, tá ali junto com a criança, ela vai ser amanhã, o adulto de amanhã, que poderá te dar trabalho ou não, vai depender daquilo que a gente conduzir no momento agora. É, o resultado vai aparecer mais tarde, né? Com certeza. Principalmente mais tarde. E nós já estamos colhendo esses frutos. E como é que ficou para esse ano o Garotos pela Paz? Como é que tá o projeto? Nós já estamos em fase de implantação e assim, nós ficamos assim muito felizes com o resultado, porque nós fizemos no ano passado 60 alunos nós tivemos com o projeto Garotos para a Paz. E esse ano, em uma reunião com a prefeitura, o pessoal da assistência social, departamento de educação, tudo, nós pensaríamos até que iria diminuir esse número, porque nós sabemos a atual crise financeira que está passando no nosso país. Mas, assim, até por surpresa nossa, o prefeito pediu que nós aumentássemos o número. Então, nós estamos trabalhando esse ano com 100 crianças. Inclusive, nós estendemos o programa para o Distrito Santa Cruz da Prata, que nós também achamos que ali nós devemos estar atuando, porque as crianças dali também fazem parte do município de Guaranés. Lá nós trabalharemos com 40 crianças. A primeira aula inaugural do projeto vai ser agora, dia 18, aqui em Guaranésia. Então já agora, isso. 2 semanas. E no dia 19, no Distrito Santa Cruz da Prata. Nós teremos 2 aulas inaugural, uma em Guaranés e outra no dia 19. Então nós já estaremos iniciando com a segunda turma do Garotos para a Paz. Então o Guaranés ficará com 60 crianças e a Prata com 40. Isso. E nós, a princípio, nós formamos as crianças em dezembro, nós iríamos pensando em terminar com aquelas crianças, mas nós continuamos. Aquelas crianças continuam trabalhando no projeto, agora eles fazem uma vez por semana e estão nos auxiliando como monitores dos próximos alunos. Então nós fizemos ali uma parceria com eles também, então não foi desvinculado o projeto. Na verdade, nós temos agora 160 alunos. Só para a gente entender como é que, de onde veio essa ideia do Garotos pela Paz, sargento, você já contou aqui no programa passado, mas para quem não ouviu daquela vez. Esse projeto, ele foi desenvolvido na cidade de Piuí. O projeto piloto foi desenvolvido em Piuí, até então, que hoje é major reformado, era o tenente Nelson. Ele criou esse projeto em Piuí, porque nós temos o PROERD e o JCC, que são 2 programas que a Polícia Militar desenvolve, muito bons, mas nós temos uma dificuldade de monitores desse projeto, porque tem que ser monitores formados em pedagogia, capacitados. Então talvez nós não tínhamos esses monitores aqui, que nós só temos 2, em Guaxupé. E aí nós pegamos, copiamos esse projeto lá de Piuí, que hoje é desenvolvido em Piuí e Doresópolis, e torcemos para Guaranésia. Da nossa área aqui, da 20ª Companhia, que compreende 13 cidades, somente Guaranésia implantou esse projeto. Porque ele até não é um projeto muito barato, ele tem um custo. Sim. Mas, por outro lado, ele é um projeto que ele dá um retorno muito rápido. Porque você convive aproximadamente 4 meses com as crianças, onde elas têm 10 matérias diferentes de aulas, diferentes disciplinas. E uma das disciplinas básicas que elas têm é sobre hierarquia e disciplina, que é sobre o que? Valores, sobre questão de respeito, sobre questão de cumprimento de normas, de horários, ordem unida, que é típica militar, mas que nós adequamos para as crianças, é lógico. Nós fizemos uma readaptação dessas disciplinas para falar nas linguagens das crianças. Mas isso, a gente recupera valores até então perdidos. Porque, que nem quando a gente faz a seleção dos alunos, que eu estava fazendo a seleção, que a seleção é feita por nós mesmos, os professores, diretores, que geralmente, qual o perfil? Nós procuramos crianças assim que de baixa renda, mas também não podemos só pegar crianças que, e não parabenizar aqueles também que se destacam. Então é mesclado as turmas. Mas aí você pega uma criança, chega uma criança, vamos dizer assim, com um brinco, um menino com um brinco na orelha. Aí você está conversando com o menino, tudo, você pergunta para ele: você acha que esse brinco com essa farda ele combina? Aí o próprio menino já fala: não, para mim não vai dar certo, eu pôr o brinco. Então você não pode, pelo menos com a farda, você não pode estar usando o brinco. Então são questões que a gente vai mostrando para a criança, não falando que quem use não tenha problema. Tem muita gente da sociedade não pensa, que é isso? Não, né? A gente fala assim, mas a questão do fardamento. Então, assim, mas não que depois, quando ele não está usando a farda, se ele queira usar, tudo bem, não tem problema. Questão também, assim, às vezes, hoje nós vemos muito assim, crianças com boné dentro da sala de aula, pode usar o boné? Pode, mas a gente acha que dentro da sala de aula talvez não seja adequado, porque se você não use o boné na sala de aula, você já passa a ter respeito pelo ambiente, tudo, e a gente vai passando isso para as crianças. E nós temos isso que eles têm melhorado, não só dentro do programa, mas também com a família, com os professores na sala de aula, porque a gente faz esse acompanhamento. No convívio, né? Com a própria sociedade. Bom, né? E outra coisa, eles passam a ter, assim, a ir a lugares, a ter acesso a coisas até então que eles não tinham. Por exemplo, levamos eles no fórum para conversar com a juíza, vão até a prefeitura, visitam, foram até a SIC, onde foram muito bem recebidos pelo Tiago, que mostrou a empresa, tudo. Então são coisas que eles não conheciam. Ficaria muito distante para eles, né? Isso. Que agora acabam se aproximando. E agora eles veem que eles fazem parte dessa sociedade, que eles também contribuem para a sociedade. Rayane Kelly, aqui de Guaranésia, está enviando uma pergunta aqui para o senhor. Pergunta aí para o sargento Godoy: se você fosse político, legislador desse país, em cima de leis que nos regem da segurança, o que poderia implementar ou mudar para virar o quadro de impunidade e insegurança que vivemos nos dias atuais? Olha, a gente fala assim, eu não tenho perfil para ser político, não tenho perfil para isso. Mas eu acho assim, nosso país hoje, vamos dizer assim, não quer dizer que as nossas leis são ruins. Elas apenas precisam ser cumpridas da forma que estão. Então, muitas das vezes, é problema assim, às vezes. Nós temos leis, mas nós temos vários benefícios da lei. Então, se o código, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, se ele for cumprido à risca, ele é uma excelente lei. Às vezes não é tanto mudar muitas coisas, é cumprir as leis. Então eu acho, se, vamos dizer assim, respondendo, não é o meu perfil, não seria político, mas lutaria para que fossem cumpridas as leis. Que as leis fossem cumpridas, né? De acordo com ela, a legislação manda. O Elton aqui: o policial muitas vezes se depara com situações onde é preciso reagir e defender a sua própria vida. Contudo, ocorrências como essas acaba legitimando o bandido e levando à morte. O policial, mesmo estando dentro de suas condutas, sofre um processo militar e às vezes é até afastado. A família do bandido recebe a ajuda dos direitos humanos e o policial é criticado por esses direitos, que, ao meu ver, protege e dá assistência à família do bandido. Não vemos a mesma recíproca quando se trata da família do PM, quando é morto pelo bandido, por exemplo. Queria uma reflexão, né, do sargento Godoy sobre isso. É o Elton aqui de Guaranésia. Só o seguinte, vamos dizer assim, talvez não é que o policial vai ser execrado, massacrado pela questão que ele reage. É logicamente, toda vez o policial, nós estamos em serviço, se nós temos que agir contra uma violência que é feita, como nós reagir com um disparo de arma de fogo contra a vida de alguém, tem que se haver um processo de apuração por questão de transparência. Isso aí é lógico. Não quer dizer que o policial será condenado. Os nossos processos apuratórios é para saber se a ação do policial foi legítima ou não, se ele agiu dentro da legalidade ou não. E às vezes a questão de falar assim, ah, que a família do policial, ninguém vai lá dar assistência, do bandido, aí vamos dizer assim, isso não é tanto a população, mas às vezes é questão de interpretação da mídia. Infelizmente, há certos órgãos de notícias que às vezes vende mais você falar do bandido do que você falar do policial. Desgraça vende muito mais, né? Então aí é questão de interpretação. Mas a questão de apuração, nós passamos por isso porque nós também estamos sujeitos à lei. Nós temos, se nós agimos, nós temos que comprovar que a nossa ação foi legítima. Porque embora seja bandido, mas era uma pessoa, você agiu contra a vida de alguém. E se foi para defender a sua integridade, é configurado legítima defesa, o policial não será punido. E às vezes esse período que ele é afastado é até para resguardar a própria integridade do policial, para não expor psicologicamente, né? Porque fala assim, ah, o policial é preparado, ele é preparado, mas não quer dizer que é tão fácil você chegar e tirar a vida de uma pessoa. Não é bem por aí. Mas isso aí é tudo procedimentos legais que a gente é submetido, mas que nem sempre o policial vai ser punido por isso. Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia, Sargento Godó. A instituição de militares do nosso país é desprotegida de leis que combatem e punem a criminalidade, salários e planos de carreira vergonhosos, muitas vezes condições precárias de trabalho, armamentos, viaturas e proteções impróprias e de baixa qualidade como coletes. Em cima disso, a omissão e o abandono a policiais pelos poderes públicos, que o senhor já respondeu aqui, a opinião dela aqui está dizendo que é nítida essa desproteção que os policiais têm. Gostaria também de um comentário aí do sargento em cima dessas indagações. A Vanessa Cristina que está perguntando isso, sargento. Assim, a gente em Guaranés, eu posso falar, vamos falar assim de Guaranés. Aqui nós somos uma das cidades, vamos dizer assim, teoricamente mais bem equipadas. Eu não posso falar, porque nós temos assim, nossos policiais aqui em termos de recurso, hoje nós temos uma estrutura muito boa no prédio do quartel. Nós temos assim viaturas teoricamente assim, em condições de uso. Para atender a população. Para atender a demanda. Beleza. Nós não temos dificuldade de recursos. E às vezes, por exemplo, uma ausência de efetivo, nós temos policiais compromissados. Que isso faz o fator, faz a diferença. Porque aqui eu posso falar que os policiais que trabalham comigo aqui, por isso que eu falo, eu não posso falar do meu serviço, falar que eu trabalho sozinho, porque eu não trabalho. Porque os policiais que trabalham comigo são altamente compromissados com a comunidade, com o serviço policial militar. E isso faz a diferença. Isso dá o retorno, talvez, daquela necessidade que nós teríamos de um efetivo, mas esses policiais suprem essa necessidade. É lógico, quanto mais melhor, com certeza. Mas aqui eu não posso falar assim, que há um descaso por parte do Estado, porque nós temos recursos, nós temos, e há questões políticas, salariais, aí já não compete a mim discutir essas questões. Mas um baixo efetivo faz com que o policial trabalhe mais do que ele deveria, às vezes, sargento? Nós procuramos fazer escalas que não venham onerar o policial militar. Mas às vezes em questões de algumas operações que nós fazemos, desenvolvemos, os próprios policiais aqui, eles se oferecem para ajudar. Por isso que eu falo é o grau de comprometimento do policial. Que eles mesmos falam, não, vamos fazer isso, vamos fazer uma operação, vamos para poder, e às vezes eles se disponibilizam 2-3 horas do seu tempo, do horário de folga, para fazerem essas operações, e isso é na onde que a gente sente a diferença. Então aqui nós temos assim esse relacionamento com a população e temos tido resultado por ter policiais compromissados. Perfeito. Vamos fazer um intervalo em comercial e a gente volta já dando sequência nesse bate-papo com o Sargento Godoy, comandante do destacamento da Polícia Militar de Guaranés. Curiosidade, sofrimento, influência dos amigos. É fácil encontrar um motivo para entrar no mundo das drogas. Difícil é sair dele. O barato do crack acaba sendo para você o que o anzol é para o peixe. Uma furada. Escolha viver sem drogas. Escolha viver. Uma campanha. Programa Expresso. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. É o programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Marco Nabuco, né? Marco Aurélio Nabuco, vereador e pré-candidato a prefeito da cidade de Itapiratiba, pelo PSD. Hoje também eu recebo aqui o Maurício Antônio da Silva, encarregado da Copasa aqui em Guaranésia. Já já tem um bate-papo com o Emanuel Taliberti Alves, treinador da seleção de futsal aqui de Guaranésia, que joga nesta segunda-feira, enfrentando a equipe de Estiva, a partir das 8:30 da noite no Poliesportivo. Nosso bate-papo nesse primeiro bloco é com o Sargento Godoy, da Polícia Militar aqui de Guaranésia. Sargento, a gente tem acompanhado aí pelas mídias, principalmente a mídia guaxupeana lá, esses números, né, alarmantes que vem acontecendo em Guaxupé, de aumento da criminalidade. Isso acaba refletindo também em Guaranésia? Ou a gente está meio que isolado desse problema, Sargento? Não, nós estamos muito próximos a Guaxupé, então às vezes muitas coisas que acontecem lá, talvez alguns casos também aconteçam aqui. O que a gente frisa, que é importante a gente frisar, é o seguinte, é que talvez o alarme que hoje aumentou-se o número de alguns crimes, vamos dizer assim, principalmente crimes de roubo, nós temos aí uma situação financeira no país que influencia muito nisso também, mas às vezes, por exemplo, como Guaxupé sempre foi uma cidade muito tranquila, e às vezes alguns casos que ocorram para mais vai alertar a população, com certeza. Mas o que a gente vê é a contrapartida que tem tido disso. Nós acompanhamos o trabalho da Polícia Militar de Guaxupé, estamos vendo, e ali também nós temos policiais altamente compromissados, porque a resposta é imediata. Nós temos visto que às vezes ocorre o roubo, os policiais, muitas das vezes, que é coisa que a população às vezes não conhece, desconhece esse fator, estão saindo do serviço, vamos dizer, 19 horas termina o turno, ocorreu um roubo às 18 horas, esses policiais se empenham, eles continuam com o seu turno de serviço até que haja a prisão do autor. Então a gente tem visto e nós vimos que de um mês e meio para cá reduziu muito. Sim. Esse número, nós estamos vendo que não está tendo tantos casos, que está havendo uma integração ali também, Polícia Militar, Polícia Civil, ambas as corporações trabalhando em conjunto ali, como nós fazemos aqui em Guaranésia também, e isso tem dado muito resultado. Tanto é que quando ocorre um caso, a gente vê o empenho das duas corporações saindo para a rua para dar a pronta resposta à comunidade, e estratégias de policiamento também que foram adotadas. Nós temos visto uma redução assim, significativa nesses casos. É, a gente sente que diminuiu bem, né? Porque a questão de dois meses atrás era quase que todo dia, né? Um mês atrás, quase todo dia, notícias e mais notícias. Eu recebi aqui, há uns dois, três meses atrás, o Tenente Meneguin, e ele me falava dessa questão da própria cobertura da imprensa, que como hoje é tudo muito rápido, a gente tem a sensação que está acontecendo crime toda hora. E claro, claro que está acontecendo crime toda hora, mas não refletia muito a realidade. É mais ou menos isso também, Sérgio? Essa rapidez na informação. Se acontecer um crime agora na Rua do Comércio, imediatamente está no Facebook, todo mundo está sabendo. É, hoje nós temos várias redes aí, rede WhatsApp, e às vezes até a forma que se divulga nessa rede, por isso que às vezes fica aquela sensação de insegurança, porque às vezes você divulga que houve o delito, houve o crime, mas às vezes nem sempre se divulga a prisão que ocorreu imediatamente, às vezes após ocorrer o fato, e aí fica no ar aquela sensação de insegurança. E às vezes não é bem assim a situação. E às vezes, por exemplo, um autor comete vários delitos. E aí você prende aquele autor, você acaba com aquele tipo de delito. Então, porque isso é frequente, né? Com certeza. Às vezes nós temos que nós falamos autores contumazes, aqueles que praticam vários delitos. Então, às vezes um autor pratica 4, 5 roubos, mas você prendeu ele, acabou aquele problema. Aí a justiça solta, a Polícia Militar já tem que acender a luzinha de alerta. É, mas nós temos isso, até essa questão também, esse trabalho que está sendo feito em Guaxupé, aqui em Guaranésia, nós já fazemos esse trabalho há muito tempo, com o Poder Judiciário, tem dado resultado, porque também nós não podemos culpar, assim, vamos dizer, o Poder Judiciário, as polícias, por leis que também são cumpridores de lei. Se a lei não permite que o menor fique fechado por tanto tempo, o juiz não tem como segurá-lo. Mas está havendo uma integração muito grande entre Polícia Militar, Polícia Civil, Poder Judiciário, e nós estamos vendo o resultado em Guaxupé, que tem caído significativamente os delitos, e aqui em Guaranésia também nós temos mantido um patamar aceitável. Temos, os crimes também têm caído. Já no mês passado mesmo, nós praticamente não tivemos registro, apenas um registro. Então, nós estamos vendo que tem melhorado por essa integração. O número de assaltos aqui em Guaranésia também caiu bastante, sargento? A gente caiu. Teve semana passada alguns fatos, né? É, nós tivemos um fato que ocorreu. Um. Aí, assim, Guaranésia tem tido registro na média de um registro por mês. Então, assim, que nós fazemos um acompanhamento estatístico sempre do mesmo período do ano anterior com o ano que nós estamos. Mas nós temos tido, assim, mantido esse patamar. É o que nós falamos. Às vezes, o mesmo autor, ele pratica aqui, vai em Guaxupé, pratica lá, volta, ele fica ali pela proximidade das cidades, praticando o delito lá e aqui. Mas com essa união que está havendo, tanto a integração nossa e lá também, nós temos conseguido combater a criminalidade. Isso, esses assaltos aí, essa redução, principalmente no comércio guaranesiano. Com certeza. É, a gente, eu não sei se é verdade, nem sei se chegou na polícia, mas eu ouvi dizer, não sei se é boato, de dois assaltos que aconteceram a residências aqui em Guaranésia nos últimos dias. Chegou isso até a polícia militar ou não? Não. A população, ela fala, às vezes, é por isso que eu te falo, a mídia, às vezes, a forma que você, as redes sociais que você coloca, posta, às vezes o pessoal fala assim, ó, houve um roubo numa residência, posta no WhatsApp, só que na verdade não foi roubo, foi furto. E aí furto. Quem recebe aquela notícia, entraram, roubaram a casa, é furto, porque é uma diferença do roubo pro furto. Porque o roubo é quando você está lá na sua residência, alguém chega, rende você, sua família, usando arma ou não, usando de grave ameaça contra a sua integridade física, para subtrair os seus bens. E o furto é quando às vezes você não está em casa, você está trabalhando, você chega, deparou com a sua residência arrombada e foi furtado um bem seu. Mas não houve violência contra ninguém, contra você e sua família. Então, nesses casos, foram furtos, não foram roubos. Então, em Guaranésia aconteceram dois furtos. E nós temos um número muito baixo de furto em Guaranésia. Porque nós reduzimos muito isso. Que nós já chegamos a ter, vamos dizer assim, há 5 anos atrás, nós tínhamos uma média de furtos, a residência, esses furtos, que a pessoa sai e volta, foi arrombado, de 40 casos por mês. Por mês. Agora, o mês passado, nós tivemos um caso, e agora dois. Então, nós temos tido um número muito baixo. É lógico, a gente sempre procura chegar a zerar o número. Mas. Isso é muito difícil, né? É muito difícil, mas a gente sempre procura fazer alerta à população também, a dificultar a ação do bandido. Mas essa redução se deve ao quê, sargento? É esse trabalho que o senhor disse, essas câmeras aí que estão espalhadas, ou a própria população que está com medo e está se protegendo cada vez mais, dificultando o trabalho dos criminosos? São vários fatores. Esse sistema de monitoramento que nós implantamos em parcerias com o comércio, Visatec, com moradores, que a gente fica monitorando ruas, as cidades, ruas de acesso, ruas principais. A conscientização da população, que a gente faz esse trabalho também de estar conscientizando a população, porque às vezes você sai de casa, fica o dia todo fora de casa. Agora nós estamos fazendo um trabalho que nós vamos, através do Concepto, implantar reuniões, que se chama Rede de Vizinhos Protegidos. É um outro trabalho para a gente tentar também coibir essa ação. Como que funciona esse trabalho? Às vezes você trabalha, mas seu vizinho lá tem alguém que sempre está na casa dele. E um vizinho cuida da residência do outro, né, Lourdes? Você não vai entrar na vida do seu vizinho. Mas como às vezes uma cidade igual Guaranésia, onde quase todo mundo conhece todo mundo, você sabe que a rotina praticamente do seu vizinho. Se ele saiu de casa e para trabalhar, você sabe que ele retorna às 18 horas. Você viu alguém entrando na casa dele mais cedo e não é parente dele, o próprio vizinho aciona a polícia militar ou liga para ele. Você. Que aí um tem o telefone do outro. E esse é um trabalho que dá muito certo também, que nós estamos implantando. Então são vários fatores. É um trabalho de sucesso já, né? Que foi implementado. Com certeza. E a prisão dos menores, que nós tínhamos menores praticando furto, que estão fechados. Então isso também reduz. O que o sargento pensa nessas datas que os presidiários são liberados para passar com a família? Giovanni Moraes aqui, sempre está participando do programa, está mandando essa aqui para o senhor, sargento. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que a avaliação tem que ser feita em cada caso. Alguns casos nós sabemos que as pessoas que saem não deveriam sair, a gente sabe disso, mas é direito, porque é o que eu falo, tudo, o juiz, ele trabalha em cima de legislação. Então, quando ele vai conceder a saída, tem vários fatores que estão ali que ele tem que analisar. E às vezes você fala assim, mas aquele cara não merecia sair, que ele vai praticar outro roubo. Mas dentro do fator da conduta dele ali dentro do sistema penitenciário, ele tem direito. E se ele tem direito, como que a autoridade judicial vai negar o direito dele sair? Então isso a gente também tem que às vezes se colocar na posição do juiz, porque ele fala assim, mas tá soltando, não é porque ele solta, ele tem que analisar cada caso, o advogado entra também, pedindo o direito dele ter a saída pelo feriado. pode ser, nós sabemos que em muitos casos o indivíduo sai e vai praticar crime. Mas aí aquele negócio, ele praticou, foi preso, ele vai retornar para dentro do sistema fechado. Então é uma situação assim, a gente, é direito do cidadão, não tem como ser negado. Da última vez que o senhor esteve aqui no programa, eu me lembro de que um ouvinte perguntou a respeito das câmeras, se elas não poderiam ser colocadas em pontos de risco da cidade. Isso, tá se pensando nisso? Há essa possibilidade, sargento? Não, a gente está estudando isso, até eu e o Silvio, nós já sentamos conversando a respeito. Só que tudo, assim, tudo gera um custo. Então nós barramos, às vezes, na questão do recurso. Porque, às vezes, para você instalar algumas câmeras em alguns pontos, tem que se haver parcerias. E, às vezes, nem sempre, não é interesse do parceiro, que, às vezes, naquele ponto, colocar uma câmera. Então, nós estamos fazendo aí um trabalho, o Silvio da Visatec, que ele nos apoia, a gente está fazendo aí um trabalho para ver se a gente consegue ampliar essa rede de monitoramento. Mas para isso nós estamos buscando parcerias para fazer isso. Mas é possível isso acontecer, então basta ter parceiros. Com certeza. Para aceitar isso e para bancar o projeto, porque, né? Porque há um certo custo. É. Às vezes um momento assim, um investimento é um pouco maior, naquele primeiro momento, mas depois você tem somente o custo de manutenção que é feito, no caso, pela Visatec. Você tem que ter uma empresa que faça a manutenção daquele ponto de monitoramento. Mas a gente está buscando parceiros para fazer isso. E que interessante esse projeto, como é que deu certo? O Gospé já está fazendo um projeto bem parecido, né? Então, várias cidades já tem implantação. Né? Tem implantado já. Nós temos várias cidades na região que implantaram esse projeto, Esseburgo, Monte Belo, Serrania está implantando. Várias cidades, inclusive Itaperatiba, do estado de São Paulo, nós temos isso, pessoas implantando esse projeto aí. O Dimas Viana, na opinião dele, disse: se o governo fechasse todas as fábricas de munições e o governo tomasse conta disso, as munições forem vendidas somente às pessoas cadastradas, isso não acabaria um pouco com a violência? Está perguntando ele isso aqui. O problema é que tem um tal do Paraguai ali que muita gente busca por ali, né? Isso é um problema, isso é um assunto muito complexo de ser tratado. Por quê? Porque não é o que você falou. O Brasil, ele é um país muito grande. Nós temos uma área fronteiriça muito grande. E aí nós, talvez o problema não é tanto a fabricação interna. Talvez o problema é o que se vem de fora para cá. As próprias armas, a grande maioria vem de fora. Todos, né? Pela fronteira. E ali nós temos, ali nós sabemos, ali nós temos a floresta amazônica que faz divisa ali. Paraguai, que Bolívia, Peru, é muito tudo, complicado. Né? Então isso é um assunto mais assim complicado de ser tratado, justamente por isso, que aí já envolve a questão de fronteiras do nosso país. Tem um assunto aqui que eu até me lembrei de perguntar aqui, o ouvinte mandou essa semana, ele queria saber como funciona a lei do silêncio, sargento. Ele está perguntando isso porque começaram uma construção perto da casa dele e ele está dizendo que eles não perdoam nem feriado, Antônio Cláudio, nem sábado, nem domingo. Começam às 7 horas da manhã e não tem hora para parar. Como é que funciona a lei do silêncio? Explica para esse nosso ouvinte. Nós temos a lei de perturbação do sossego, que no caso é o vizinho que está ali na sua residência e está sendo feito barulho para uma construção, qualquer tipo de barulho sonoro que venha a ser produzido e venha estar incomodando a tranquilidade dele. A lei do silêncio é o seguinte, não tem, vamos dizer, não existe horário determinado, quer dizer, depois das 22 horas, né? É mais uma questão de bom senso. Nesse caso, se ele se sente incomodado, só que para que a polícia militar venha atuar nesse caso específico dele, ele tem que acionar a polícia, porque às vezes ele liga no quartel, liga para a polícia e fala assim, só que eu não quero me identificar. Aí o que a gente fala com a população é o quê? Há situações que eu não posso chegar lá e falar pro cara, ó, o trabalho da sua construção está perturbando, mas perturbando quem se ele não quer se identificar? Porque não está perturbando a polícia militar, é o Estado. Então nós temos que ter alguém que seja a vítima para que possamos tomar a providência, porque no caso ele está se sentindo incomodado, a tranquilidade dele, o sossego dele está sendo incomodado. Aí ele tem que ligar, querer providência, nós vamos lá, tomaremos a providência, porque muitas vezes o caso, não tem como a polícia chegar e falar pro cara, você vai parar com isso aí, nós vamos fazer um boletim de ocorrência, ele vai ter que entrar com uma ação na justiça, representar o boletim de ocorrência, porque no caso uma construção, o cara não vai querer parar a construção dele, eu vou parar essa construção. E aí, por determinação judicial, vai ser feito a medição, nós temos até o aparelho decibelímetro que faz a medição do som, tudo isso aí nós fazemos, e aí por determinação judicial, pode se embargar e determinar que se pare a obra se tiver realmente perturbando isso. Isso vale só para nesse caso de construção ou não? Qualquer, uma festa, por exemplo, está tendo uma festa na casa de uma pessoa lá, um vizinho liga e reclama. Então, geralmente, a pessoa liga e reclama, às vezes não quer se identificar. O que, que a gente faz? Nós vamos até o evento, pegamos, fazemos a medição com o aparelho decibelímetro para ver se tá, o som está acima. E como não tem solicitante, a gente pede para a pessoa, fala que tem pessoa se sentindo incomodada, para a pessoa baixar. Aí vamos dizer assim, que a polícia sai pessoalmente o volume. Aí nós precisamos, para tomar uma medida, vamos dizer assim, mais dura, que a pessoa se identifique. Porque aí você tem uma vítima, aí se for o caso, quando é produzido por aparelho sonoro, a gente vai lá, faz até a apreensão do aparelho. Conduz a pessoa para a delegacia. Se nesses casos, a medida é tomada na hora. A gente quer, quando é som, é festa, essas coisas, se a pessoa, em primeira vez nós damos um alerta, solicitamos que a pessoa baixe ou desligue o som, dependendo da situação. Se a pessoa persistir, pra gente fazer o nosso trabalho, nós precisamos de um solicitante, que aí nós vamos fazer a apreensão do material, conduzir pra delegacia e o problema será sanado de imediato. É, mas muitas vezes o vizinho não quer se indispor, né? Então, mas aí ele quer que a polícia militar vá até o lugar e tome atitude, mas como nós trabalhamos em fatos baseados em leis, nós não podemos simplesmente ir lá. Eu não posso chegar na sua casa, você está fazendo uma festa, e falar assim, eu quero que você acabe com a tua festa. É. Ah, mas por quê? Ah, tem alguém incomodado. Primeira pergunta que você vai fazer pro policial, quem está incomodado? Aí o policial fala, ah, tem alguém. Você não vai querer abaixar o som da sua festa. Então é isso que a gente pede que a população entenda. Que às vezes não é que a polícia não quer tomar resolver o problema, tomar atitude. É que nós precisamos de alguém que denuncie. Sargento, eu acho que o senhor não acompanha as reuniões da Câmara aqui do município de Guaranésia. Não deve nem ter tempo para isso, mas eu sou um cara que tem tempo, então eu fico lá de vez em quando assistindo. E o senhor veio da outra vez, falou da questão do trânsito, mas é impressionante. O pessoal da Câmara continua falando, não todos os vereadores, alguns vereadores sempre continuam falando do trânsito de Guaranésia, está uma bagunça, não houve planejamento. Muitas vezes não citam que a Polícia Militar fez esse planejamento. Não sei se é por medo de enfrentar esse embate com a Polícia Militar, mas geralmente criticam o trânsito de Guaranésia. A seu ver, isso é um assunto já superado, o problema já está resolvido, o trânsito está fluindo normalmente? Com certeza, porque até quem faz o policiamento de trânsito não são eles, é a Polícia Militar que está na rua todo dia fazendo policiamento. E nós não temos visto bagunça nenhuma. Aí, mas é aquele negócio. Às vezes, para você falar, formalize e me leve aonde está a bagunça. Qual o local que está bagunçado? Porque eu chegar a falar genericamente que está uma bagunça, é muito simples. Mas é só colocar no papel e levar para a gente mostrar os pontos que nós estamos abertos à negociação. E assim, a Polícia Militar não é responsável por sinalização de trânsito. Isso é município que faz sinalização de ruas. Nós apenas, às vezes, somos perguntados um local que precisa de uma. A gente vai lá, justamente por estarmos fazendo policiamento de trânsito, por estarmos na rua todos os dias, e até uma questão, quem atende os acidentes, quem faz ocorrência, somos nós. Então nós temos conhecimento dos locais que às vezes precisam. E às vezes não é ficar colocando lombada indiscriminadamente nas ruas, não é isso que é resolve o trânsito. Trânsito é mais uma questão de educação. Eu acho que às vezes é mais uma questão de educação do que você ficar ali, ah, faz, não é bagunça. Às vezes um mau motorista que não para numa placa de trânsito, não é culpa do trânsito, é culpa daquele mau motorista que não respeita a placa, sinalização, porque a maioria dos acidentes que a Polícia Militar atende é por falta de atenção. 90% não é por causa de sinalização, é falta de atenção do condutor, que não para na esquina de pare, que anda com a velocidade superior à via, porque não adianta você colocar uma placa de velocidade na via se a pessoa não respeita, se a pessoa não tem a educação suficiente para andar de acordo com a placa da sinalização. Então não é que é bagunça. Então, às vezes, eles deveriam, assim, eu acho assim, até se quiser procurar a Polícia Militar, fazer uma parceria, vamos lá, vamos fazer palestra. A gente já faz palestra de educação no trânsito. Mas às vezes até estender, fazer palestra para motorista, convidar. E às vezes é o seguinte, você faz, convida as pessoas para participarem de palestra, chega 4, 5 pessoas. Eu criticar é muito fácil, mas eu participar da palestra, ir lá para a gente dar opinião, porque aí é assim que a gente resolve as coisas, dando opinião. Eu não vou dar opinião. Então eu, assim, ao meu ver, não há bagunça. Muito pelo contrário, nós vemos que a fluidez do trânsito melhorou muito, isso é visível. Não é a questão de Polícia Militar, não. Todo mundo que anda na rua vê que é visível. Todo que se muda no começo, até se adequar, leva um período para adequação. Mas eu creio que não há bagunça. E assim, eu estou à disposição para procurar no quartel, para a gente ir lá conversar, expor, mostra os locais que estamos aí para discutir. Tem um ouvinte que acabou de mandar uma pergunta aqui, até para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui com o Sargento Godoy. O ouvinte fala o seguinte: Sargento Godoy, seria bom que tivesse mais fiscalização nas ruas, que agora são de via de mão única, porque os motoristas estão trafegando na contramão normalmente. Deveria ser mais fiscalizado e punido, pois as placas estão lá sinalizando. Ou falta atenção ou falta educação mesmo. Realmente melhorou sim o trânsito. Precisa que os motoristas sejam mais atentos e mais educados. É a Mailane quem está pedindo aqui uma maior fiscalização. Então, concordo com ela, e assim, a gente tem feito muita fiscalização, tanto é que aquele período que você pega de conscientização, de ficar orientando, nós já passamos, agora nós estamos fazendo as notificações. Com a gente pegou várias mudanças no trânsito. O problema é o seguinte: o condutor nosso, ele tem que aprender o seguinte: nós não conduzimos pela rua, nós conduzimos por sinalização. Porque se você vai, como você vai numa cidade que você nunca foi, aí quer dizer que você vai chegar lá, você vai andar em todas as ruas de contramão, você não vai respeitar, você vai dirigir dentro daquela cidade obedecendo a sinalização. E aqui é a mesma coisa. O código de trânsito, ele é nacional. A mesma placa que tem em Guaranésia, ela tem em São Paulo, ela tem no Rio de Janeiro, ela tem lá no Rio Branco, ela vai ter em todas as cidades, é a mesma placa. A placa de pare, ela é igual em todas as cidades. Não muda, né? A placa de proibido estacionar é a mesma. Então a questão é o quê? Conscientização e atenção no trânsito. Perfeito, sargento. Mais uma vez, muito obrigado aí pela presença aqui no programa Expresso. Sempre show de bola a participação do senhor, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço a você, Antônio Cláudio, agradeço a Rádio Passo da FM, que sempre tem abrido as portas pra gente aí, e que Deus abençoe a todos, dê um final de semana para todos nós aí, abençoado, é o que eu peço a todos aí, muito obrigado. Um abraço pro Antônio Vitor dos Santos, né? Deve estar acompanhando lá, um abraço, né? Deve ter ficado pro meu contente pai lá, com a entrevista. Dá um abraço para ele lá, que ele teve aqui há poucos dias, mas a gente que fica assim, passa um período sem ver um outro aí, que Deus abençoe a vida dele lá. Valeu, sargento. Intervalinho comercial, a gente volta já dando sequência no programa Expresso deste sábado. Música.